Tem 31 músicas no jogo. Ó, mas quase todas elas são iguais, né, cara? Ah, não. Se você for olhar o OST, tem umas 6 ou 7 versões do To The Moon, do tema principal. Ah, sim, do tema principal tem. Mas isso aí em todo jogo tem, cara. Você já reparou? Não só em jogo. Anime é o que mais tem, cara. Os caras conseguem fazer umas 6, 7 versões da mesma música. O One Piece já bateu o recorde. One Piece já bateu o recorde de muita coisa, cara. Cara, mas a primeira música do One Piece, que é a que repete várias vezes, é muito foda. Caralho, mano, eu acho que eu sou a única pessoa no planeta que acha esse anime uma bosta mesmo, né, mano? Não, estou com você, Ragnas, estou com você. Tanto que eu curto pra caramba anime, e ele foi um dos que eu não quis encarar. Falei, não, mano, me incomoda demais, cara, me incomoda demais. Cara, eu achei muito cagado, velho. Muito, muito mesmo, tá ligado? Vocês viram até que parte, mas... Cara, eu vi isso aí quando começou a passar na TV aberta, mano. Porra, moleque, então você tá de sacanagem. Você viu dublado ainda? Oxe, mas é o mesmo desenho, cara. Que preconceito. Olha lá, que preconceito, cara. Eu vou esculachar você. Eu só acho que você é um canalha, um vagabundo que, pelas benesses da lei, que não muda, está na rua, com o direito de falar isso, que eu entendo como uma ameaça. Isso, sou muito preconceituoso, cara. Não, qual é o problema da dublagem? Não é a dublagem, moleque. É que... Olha só, mano, sabe o que é, mano? O Valdir é aquele cara que, tipo assim, a minha mãe é uma senhora de 53 anos que estudou até a terceira série, tá ligado? Aí, vai deixar eu falar mesmo. Não, vou deixar, eu vou te esculachar primeiro. Tá ligado? É uma mulher de 53 anos, estudou até a terceira série, e ele é o cara que quer proibir ela de ver filmes clássicos, como O Vento Levou, tá ligado? Porque ela não sabe inglês. Porque, não, ela não pode ver dublado, não. Tem de ver com a legenda em inglês. Estuda, vai pra escola. Caralho, ela não sabe ler a legenda, cara. Tem que ser dublado. A dublagem existe pra ajudar as pessoas, Valdir. Não, mano, mas não é isso que eu tô falando, não, cara. O que eu tô falando de ser dublado é porque a versão dublada do Brasil, ela é baseada na versão americana, que foi muito censurada. Certo. Agressivo, cara. Tem um personagem que ele fuma o anime inteiro e botaram um pirulito na boca dele. Naruto também, cara. Mas isso daí, tudo que passa lá do japonês pro americano tem censura. Você não viu a nova versão dos Cavaleiros do Zodíaco lá que chegou pra passar na Band há pouco tempo atrás, essa última vez? Viu? Como que é? Não tem sangue, não tem braço voando, mano, não tem o Ikki enfiando o punho dentro do coração do Yoga, o mais tosco, lá, e tirar a primeira coitinha. Vez que eu tomei a censura na cara foi no Inuyasha, cara. Que tem uma demônia lá que aparecia, era tipo a demônia centopeia. E no mangá, o anime aparece com os peitos de fora. Quando for passar essa bosta na TV, na Globo, meteram logo um top na menina. Tá ligado? Mas isso aí é de leve, cara. Porque é pra poder passar de manhã. Isso aí passa. Mas, cara, você tirou o... Quando você tira um cigarro da vida, alguma outra coisa, né, de outros animes, tipo sangue, o golpe, você descaracteriza o personagem, cara. O Sanji, né, que é esse personagem, ele fuma tanto que tem um episódio que rola uma treta lá, que eles mudam de corpo, que ele fica nervoso, que ele não quer fumar no corpo da mulher lá, porque ele não quer deixar a mulher doente e tal, e por fim ele acaba fumando. É maneiro, cara, tem todo um... Aí na versão brasileira ficou ele com a treta que ele não quer chupar um pirulito no corpo da mulher pra não ficar com diabetes, é isso. Vai ser tipo isso, cara. Alô, amigos, aqui quem fala é o Radios, e está no ar o Na Próxima Eu Passo, o nosso podcast de games semanal, mensal, eu não sei com que frequência que vai sair, mas vai sair. Estamos aqui com Limite Final. Fala comigo, nerds! Eu não consigo resistir, cara. Se eu não falar isso, parece que não liga. Olha só, eu trago meu aloha, o cara tá no portão dele, isso aqui vira frase nossa. Você tá ligado que todo dublador tem uma frase que ele fala pra poder entrar no personagem, né? Tipo vocês, assim. Mano, o meu aloha. Ativar. Pela união dos seus poderes. Eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! O Wendell Bezerra, ele fala: oi, eu sou o Goku. Aí ele começa a dublar. Eu pensei que ele falava: estou pronto. Mano, ele dubla o Bob Esponja, ele é muito foda. E também está aqui, vocês já ouviram a voz desse garoto sagaz, esse mago, esse game designer, esse garoto, esse carioca da gema, Valdir Kondw. Ih, caraca, agora eu tô me sentindo, galera. Olha aí. E aí, galera, estamos começando mais uma empreitada pela internet. É isso aí, olha aí. Se não der dinheiro, tem que dar pepé com essa porra aqui, pelo menos. Tem que dar alguma coisa nessa porra aqui. Mano, eu fui na BGS e foi também, né, ô Limite? Foi. Eu conversei com gente lá que eu nunca mais vou falar. E que eu não sei o nome, maluco. Eu fico conversando um tempão. Só porque a gente gostava não, de até os repórteres. Até os repórteres lá, porque a gente tava de primeiro da fila. Teve uns repórteres lá que era fã mesmo. Outros não eram fã de videogame, mas tava lá só cobrindo evento. Outros eram fã mesmo. Falava: não, cara, me adiciona lá na PSN. A gente joga juntão. Não, cara. É querendo ou não, mano. O povo gamer é igual o povo headbanger do Brasil. É um povo carente, tá ligado? Eu tenho uma dúvida, cara. O que é headbanger? What é o cara que balança a cabeça, cara. Quem chamou esse cara pro cast? Puta que pariu, vamos ver. Headbanger? Não, headbanger é modinha nova. Não, eu não vou te explicar, não. Você vai jogar Brutal Legends. Decapitation! Brutal Legends vai ser o que é um headbanger, cara. Vai te ensinar o que é headbanger. Brutal Legends, eu sei o que que é, pô. É o jogo do Jack Black lá em homenagem ao Rock. Eu não tive oportunidade de pegar ainda. Você escuta que tipo musical, cara? Muitos. Ofa. Já, caralho, eu não vou perguntar mais, é muita não, coisa. Não. Tá, tudo bem, não pergunto então. Pessoal, queridos ouvintes, estamos aqui no ar. E esse projeto é, tomara que vocês gostem. Vai ser uma coisa feita com carinho, editada. Não vai ser uma coisa semanal, porque a gente tem nossos trabalhos pessoais, mas pelo menos aí uma ou duas vezes no mês a gente vai tentar lançar uma coisa pra vocês, tá? Não temos sites, porque somos fodidos, mas você pode achar onde essa porra, ô Limite? Você pode encontrar os podcasts do Na Próxima Passa no www.aliançaintergaláctica.com.br/NPP. Isso mesmo, na premiação de Na Próxima Passa. Pessoal, e pro nosso primeiro episódio, nós, essas três cabeças pensantes, se uniram, pensaram, e a gente queria fazer uma coisa especial pra vocês, cara. A gente já vai chegar pé na porta e tapa na cara. E não é GTA V, não é Battlefield 4, não é Call of Duty dos Fantasminha Cachorro, e é um game indie, cara. É uma coisa... Nós somos caras que amamos games, cara. E hoje em dia existe uma indústria gigantesca de games onde a coisa virou somente lucro, cara. O cara vai lançar GTA 16, vai lançar Final Fantasy 22, e aquele amor em criar jogos eu acho que já tá morrendo. Os caras estão lançando um negócio meio por osmose pra fazer grana. Mas ainda tem pessoa, cara, no mundo fazendo games por amor. Os caras querem fazer arte, ultrapassar essa barreira. Os caras querem atravessar a tela da sua TV e tocar a sua alma. E cara, a gente vai falar de To The Moon. Chorei. Já vai assim começar? Já revelando mesmo? Chorei. Chorei, não, cara. Chorar, cara. Não, cara, esse discurso do Radner, velho, eu já tô até coçando o olho já. Já tá lacrimejando já. É a realidade da vida, cara. É a realidade. Malditos ninjas cortadores de cebola. É, cara, calma. Esse suor masculino escorrendo dos meus olhos aqui tá foda também. Olha, eu vou já então falar logo de cara. Eu moro com o PK, que participa do podcast também da Nerdsfera. Só que ele não dorme aqui onde eu durmo, né? Embora a casa na seja cama. Pequena. É uma cama separada. É pra lá, no outro quarto. E aí, pra ele ir na cozinha, alguma coisa, ele tem que passar pelo meu quarto. E que merda. Foi daquele jeito, né, cara? Eu tava aqui jogando, naquelas partes mais emocionantes, eu... Tomara que o PK não passe aqui agora. Vai ser muito complicado explicar por que eu tô me... Porque eu tô soluçando, tá ligado? Aqui nesse quarto escuro. E, ô, pessoal, só que, antes de começar, eu queria que o Chio Valdir, o cara da palavra, esse carioca simpático, sinopse vagabunda de Tudemon. Tudemon conta a história de uma garota muito estranha que casa com um cara meio esquisito também e rolam várias confusões. Tipo, sessão da tarde... Nesta terça, tem uma comédia em ritmo de confusão. Na sessão da tarde, eles viviam... Que sinopse é essa? Peraí, para. Não. Que sinopse é essa, cara? Vai, Sr. Maldir, agora mais uma chance. Sinopse de respeito. Johnny, né, é um cara que viveu muitos anos, tá chegando no final da sua vida, e ele contratou uma empresa que é responsável por dar pra aquela pessoa aquilo que ela deseja antes de morrer. A gente vai dar spoiler do que é que eles fazem agora? Não, é o começo do jogo, eles já explicam. Ó, gente, sinto muito. Já avisa. Toca o alerta nuclear aí. Olha, o jogo se chama To The Moon. Ele é da Freebird Games. É um joguinho com cara de 16 bits. Você vai lá, procura no Google, ele tem já a versão já traduzida por fã para português do Brasil, direitinho, bonito, lindo. Se você não jogou, vai lá, joga. É uma experiência de vida o jogo. O jogo você vai lembrar provavelmente pro resto da sua vida. Ele vai te marcar de algum jeito. Então vai lá, joga, porque a partir de agora a gente vai falar e vai dar spoiler. E impossível a gente começar a falar desse jogo sem já revelar coisas importantes sobre o decorrer do jogo ali. Então, para, joga, volta e nos ouve. A gente vai estragar essa porra se você continuar escutando o cast sem jogar, mano. Porque a experiência só funciona se você não tiver spoiler nenhum. É uma experiência foda, tá ligado? Só vai funcionar se você não tiver tomado nenhum spoiler. Tomou um spoiler aqui importante e acabou o jogo, cara. Então, aí o desejo dele era ir pra Lua. Pra isso, ele contrata a empresa. Quem vai são os doutores Eva e Neil, que estão responsáveis pra levar ele pra Lua pelo sonho dele. Vão entrar na mente dele, né, nas memórias dele, voltando no tempo pelas memórias, começando das mais novas para as mais antigas, implantar no passado, mais longe que eles conseguirem, o desejo de ir pra Lua. E por aí vai rolando o jogo. O cara tá chutando o balde, já tá cagando pombo, já tá quase morrendo. Então a última coisa que essa empresa... É um trabalho honrado, né, cara? O seu trabalho é realizar o último sonho daquela pessoa que tá quase falecendo. Na verdade, você não realiza, né? Você dá ilusão mental. Olha, é A Origem. Já assistiu A Origem? Já, filmaço. É, um filmaço. Inception. É, com o Leonardo DiCaprio. A ideia é a mesma. Você vai entrar na mente da pessoa pra alterar alguma coisa nas memórias pra você pra a pessoa pensar que aconteceu alguma coisa. Resumindo, é isso. Isso mesmo, pessoal. To The Moon é um game fantástico que você deve jogar. Cara, quem criou ele foi a empresa Freebird Games. Alguém conhece outras criações deles? Ah, lá no próprio site deles tem, mas só que eu acho que o que estourou mais é o To The Moon. Eles têm o To The Moon, a Bird Story. A Bird Story não lançou ainda. Não, mas os projetos que eles estão envolvidos. The Mirror Light, Quintessence, que eu não sei se essa é a mesma pronúncia, e o DYRM Lubari, que é o Dern Lubari. Esses são os projetos do Freebird Games, mas o boom, o que teve aí... De grande mesmo, impressionante, foi o To The Moon. Cara, eu não considerei ele um RPG, eu considerei mais um adventure, cara, porque você mais assiste do que você joga. A parte de game ali é mais pro final. E isso não é ruim. É, isso não é ruim, cara. Você não vai dar tiros como Call of Duty, você não vai coletar matérias como Final Fantasy VII, mas ali tem a questão do enredo, cara. Eu acho que ele se encaixa mais no point click, que é um jogo onde você tá ali, sai clicando em alguma parte do cenário pra ter alguma interatividade, ou descobrir que tem algum item ali, ou ler alguma informação. Algo mais desse gênero do que um adventure ou qualquer outra coisa. No final, você tem um controle ali, em uma certa cena do jogo, você tem um controle do personagem mesmo pra fazer alguma coisa, lembrando aqueles joguinhos do Super Nintendo, aquela coisa de 16 bits ali. Mas a maioria do jogo, acho que 90% do jogo é clicando, arrastando alguma coisa e por aí vai. E nesse caso do Demon, me tocou bastante, cara, porque ele aborda um tema legal, que é o amor, cara. Ele aborda um tema bem sucinto. O John está lá, cansado da sua velhice, já está de cama. Cansado da sua velhice. Olha, eu tenho atualmente 27 anos e estou cansado da minha velhice. Cara, olha só, quando você está cansado da sua velhice, você está pronto para morrer. E esse era o caso do John. Eu vou lá fora gritar pros alienígenas e falar: estou pronto! Venho me buscar! Oh, I'm sorry, did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. É, nesse caso, o John já estava ali quase falecendo e a governanta, que é a Lily, chamou a equipe de doutores, que é a Rosalene e o New Watch, pra fazer o trabalho deles, que é, eles são da empresa, como o Valdir já disse, que entra na mente da pessoa e realiza o sonho mais importante da vida deles. E no caso do John, ele queria ir para a Lua. Olha, a empresa é a Sigmund Corporation. Sigmund Corporation, isso mesmo. Não a do Mega Man, só Sigmund. Não, não, é que é tipo de Sigmund Freud, como se fosse. Alguém pegou essa daí? Não, cara. Uhum. Nossa, eu sou burro, eu sou o único burro nesse cast, caralho. Só viu, caralho. É por isso que eu sou youtuber, tá vendo? É por isso. Nossa, chamou todo o youtuber. Nossa, todos os youtubers. Agora colocou todos os youtubers no pacote. Ah, tá, você é o youtuber, você é filósofo. Vai, youtuber filósofo. Não, comenta eu aí. Eu não. Comenta aí no falou... cast, sua inteligência, vai. Eu não. Se eu fosse inteligente, eu tava mais rico. Quando o pessoal dessa empresa chega lá pra cuidar do John, eles falam que ele... Eles falam, a governança fala pra eles que ele quer ir pra Lua. E eles começam os aparatos deles e entram na mente do John. E nessa hora que começa o game de verdade. Eles vão da idade mais avançada do John até a idade mais nova, cara. Eu acho que o John ali, pela aparência dele, eu acho que deve ter já uns 60 e poucos anos, cara. Quase 70 já. É, eu tive essa impressão também. Ou seja, o cara já tá apodrecendo já na cama pode. Caraca. Cara, o rádio só tá galgando, tá cativando os ouvintes. Essa primeira parte do jogo tem dois pontos muito interessantes. De cara, o relacionamento entre a doutora Eva e o Dr. Neil. Né? Que você, assim que ele bate, o carro, ele já começa a bater no carro. O jogo é assim, começa numa batida de carro. que o Watts, ele bate o carro pra não atropelar um esquilo. Só que ele atropela o esquilo. Ele atropela, ele faz double combo. Ele atropela o esquilo e bate na árvore. Cara, eu me identifiquei muito com ele, cara, porque o Watts, ele é um personagem assim, ele tem uma piadinha de humor negro pras piores situações. E esse sou eu. Cara, eu também me identifiquei com o Leon. Poxa. Agora tem uma parte ali também, a outra parte curiosa no começo. Eles estão montando os equipamentos e aí eles perguntam lá: mas esse equipamento funciona em tomada 110? Com tomada comum de casa? Não, não funciona normal. Na hora que eles ligam o bagulho, tchum, escurece tudo, aí acende de novo. Ó, isso é normal, não liga não, tá? Vocês jogaram em português, né? É, eu joguei em português. Parte, quando ela fala isso em inglês, ela pergunta se a casa vai aguentar um equipamento daquele tamanho, como se ela estivesse dizendo que a casa não tem uma fiação muito boa, ou se o equipamento fosse tão avançado que teria que ter uma alimentação de fábrica, sacou? Trazer do poste, faz uma... puxa lá do poste. Se fosse brasileiro, ia falar: não tem problema, a gente puxa do poste. Olha, é gambiarra. Tem que ficar puxando uns gatos foda aqui, tá ligado? Cara, e após essa batida, o Watts, cara, eu percebi... O cara que criou esse game, ele é nerd mesmo, cara. Porque o Watts, ele solta influência de Dragon Ball, piada de Seinfeld, ele fala sobre Seinfeld, ele fala sobre coisas que se pode que é do gosto do criador. Que é Dragon Ball. Depois ele fala de Doctor Who, cara. É, referência a Street Fighter, tá ligado? Várias piadinhas do Dr. Watts são do mundo nerd. É, ele com certeza é um nerd, não tem como negar. É impossível negar, entendeu? Que ele é um nerd. E a Rosaline, que é o apelido dela é Eva, Dr. Watts chama ela só de Eva, ela já vai fechadona. Ela é aquela médica séria que no começo eu não fui muito com a cara dela no começo. Logo no começo, você tem aquela opção, ou você escolhe ele pra explorar a casa, ou você escolhe ela. Qual você escolheu? Olha, eu sou o cara, eu escolhi ela. Porque eu escolhi ela. Porque eu queria ver o mau humor dela ia dar com aquelas crianças, entendeu? Na verdade, eu joguei com os dois, mas eu falei que eu escolhi o Neil porque tem uma situação que eu tenho certeza que vocês não fizeram. É, quando as crianças pedem o doce pra dizer onde é a sala, o que vocês falaram? Fui lá, peguei a doce. Eu tava com a Rosaline, eu dei a porra do doce porque eu tinha paciência, né, mano? Não, e ainda fiquei revoltado porque eu falei, caraca, eu sou mó anão, porque eu também não alcanço. Eu tive que arrastar a mesinha pra pegar na prateleira o doce. Falei, caraca, eu sou da mesma altura das crianças, praticamente. É isso mesmo. Eu falei que não, cara, e o Neil dá uma trollada épica nas crianças. O que ele faz? Ele vira pras crianças e fala assim, não, porque vocês estão querendo pegar o doce escondido da mãe de vocês. Isso aí dá cadeia, deve dar pelo menos uns 3 anos de cadeia. Aí as crianças, meu Deus, eu não sabia. Aí ele, não, mas fica tranquilo que se vocês me levarem eu não vou falar nada. Aí eles, não, então tá bom, então a gente vai te levar. Então, essa que é a diferença, cara. Isso que é o legal, é mais de uma pessoa jogar. É, isso tem de jogar. Cara, muito bom. Essas múltiplas opções são legais também. Mas é poucas partes do game que você tem múltipla opção, cara. Acho que é só no começo mesmo que ele usou essa liberdade, mas depois pra frente do game não tem mais. Não tem porquê também no começo, depois. Essa parte, mano, que começou a loucura, né, cara? Quando você vai pesquisar a casa do John, ou você viajar no tempo, na mente do cara, você tem que ter informações da vida dele. Você vai usar essas referências pra poder viajar no tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu fui guitarrista. Então, pra viajar na minha mente, o cara tinha de ter notificação de saber que eu toco guitarra, ver minha guitarra, que eu sou gamer, ele tinha de dar uma fuçada no meu videogame, ver os jogos que eu joguei, olhar os livros que eu li, pra ele ter um pouco de informação sobre mim, pra poder navegar na minha mente. Resumindo, ele entra no seu Facebook e no seu Alvanista. Isso, exatamente. E aí, tranquilo. Que aí, sabendo disso, quando ele entrar na sua mente, ele vai precisar de alguns objetos específicos que ativam memórias suas. Aí, por exemplo, no caso do Radnes, ele ia pegar a guitarra, por exemplo. É, e no limite ia pegar o endereço do RedTube, tá ligado? E o papelzinho, né? Acho que não mexe no histórico no meu navegador, não. No histórico não. Munido desse conhecimento, eles foram pro pesquisar na casa do John. E eles entram num quarto, velho, que tem, eu acho que é a coisa mais importante do game. Eles entram no quarto, mano, muito sinistro. No porão, mano. E a porra do lugar, mano, deve ter 1 bilhão de dobradura de papel em forma de coelho. Origamis em forma de coelho. Sendo que um deles é diferente. É, um é roxo. E chegando lá tem um ornitorrinco também, que é uma coisa essencial pra trama. Ornitorrinco de pelúcia, cara. Poxa vida. Puta que pariu. Que é um personagem já. Esse ornitorrinco é um personagem pra mim já, cara. E após eles coletarem os objetos, eles voltam lá e começa a viagem temporal na mente do John, cara. Que aí começou o jogo de verdade. Isso tudo foi só um tutorial. Então você começar a aprender como é que rola o jogo. É pro mais pra situar. Situar você com os personagens que estão ali, né? Porque, na verdade, os personagens do jogo são só aqueles que estão na casa, né, cara? Porque o resto é tudo uma ilusão da mente do Johnny. Lembrança, não é ilusão, é uma lembrança. É, modo de dizer. É uma desculpa, vaga. Desculpa, eu usei a palavra errada. Olha só o limite sendo babaca. Corre, mano. Não dá dessa não, mano. Daí eles voltam, né? A primeira vez que eles voltam pra avisar dentro da memória do Johnny. E é importante dizer que essa primeira memória que eles vão, né? Essa primeira viagem que eles fazem é toda num ambiente fechado que vai replicar a mente dele. Então, tipo, eles não estão mexendo na mente dele diretamente. Só depois que eles tiverem todas as informações que eles precisam que eles vão usar a mente dele de verdade. Agora eles estão só no modo de leitura. Isso, exatamente. Daí eles chegam pra falar com o Johnny pra avisar, né, que eles são os doutores e tal, e pedir qualquer informação que seja útil pra ajudar nesse processo. Eles chegam pra falar com ele, perguntam, né, você quer fazer o quê? Ele, eu quero ir pra Lua. Ah, mas por que você quer ir pra Lua? Não sei. Não faço ideia. Eu simplesmente quero ir, cara. Justamente, cara. Ele não sabe, mano. Até aí, nessa parte do roteiro, você fica meio, pô, isso não tem muito sentido, cara. O que era? Ele quer ir porque ele quer ir. Você fica meio perdidaço. E a partir de quase... Na verdade, você fica perdidaço o jogo inteiro, né, cara? Mas, assim, de vez em quando ele solta uma informação que você... Caralho! Aí eles voltam mais uma vez, né? Depois disso, eles decidem que eles vão fazer mesmo assim, mesmo sem a informação, e vão dar o jeito deles. Aí eles voltam. E aí que começa o game de verdade, porque é aí que você começa a interagir com a memória dele. É, o que acontece? Você volta e ele tá conversando com a esposa dele, falando que ele fez uma música pra ela. E aí ele toca pela primeira vez o tema do jogo, que naquele momento ele chama de Two River, From River, For River. Two River. E aí ele toca a música, e um pouco antes eles estavam conversando sobre esse... coelho de papel, né, que ela fez o colorido. Isso. Que ela dá pra ele. Laranja e azul. Isso. E aí ela pergunta, mas o que que você vê nesse coelho? Aí ele, ele é azul, ele é amarelo com as pernas e a cabeça azul. E o que mais? Ele é de papel. E o que mais? Aí ele meio que corta o assunto e fala da música. E aí ele toca e antes dele terminar, ou depois que ele termina, não dá muito pra entender, ela morre. Daí você, depois que termina essa cena, você tem que entrar no quarto e procurar esses mementos, né, que eles chamam, que são as coisas no cenário que vão ativar memórias no Johnny, pra poder voltar mais. E depois disso, as próximas viagens, começa a River, que era a esposa dele, ele sofreu muito com a morte dela, cara. E aí, muita ele começa mesmo a fazer... Ela era importante demais, é claro, a esposa dele. Mas quando você volta mais no tempo na próxima viagem, a River ainda está viva, é claro. E eles estão, tipo, numa reunião, assim, com amigos, e estão falando sobre uma doença da River. Cara, antes disso, eu esqueci de comentar que a River pediu pra ele terminar de construir a casa, que é a casa onde eles estão agora. É, porque ela estava doente, né, morrendo. E ele fala pra ela que eles podem construir a casa e pagar o tratamento ao mesmo tempo. E aí ela fala, eu sei que você tá mentindo e que só dá pra pagar um ou outro. E eu quero que você termine a casa, porque é o meu grande sonho, e se você fizer isso, eu vou ficar feliz. Igual o Rod deu a letra agora, quando eles estão no jantar, tá ele, o amigo dele, que esqueci o nome dele, qual é o nome do amigo dele? Nick. O Nick. Nicholas. O Nicholas, a River e... A Elizabeth. Eles são amigos há bastante... a Isabelle, perdão. Eles estão juntos no jantar, uma coisa meio família mesmo, e a Isabelle e a River saem da mesa. E quando eles saem da mesa, o Nick, né? Nick. O Nick. O Nick e a... O Nick e o Johnny. Então eles estão lá nesse jantar, tá? O Nick, o Johnny, a Isabelle e a River. É como uma coisa comum do dia a dia. E a River e a Isabelle saem do recinto. E nesse momento, cara, o Johnny começa a desabafar com o Nick, falando que essa doença da Nick... Tá... A doença da River. Da River, da River, perdão. Já tá além do esperado. Já, ela tá obcecada, só fica fazendo coelhinho de papel o dia inteiro. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E o Johnny, ele pede... O Nick, ele pede pra ele ter pro Johnny ter paciência, cara, com a situação. Por quê? Porque você descobre que a Isabelle tem a mesma doença que a River. Nesse momento. Certo. E, Só que até aí, essa parte, você não sabe que doença é. E você não sabe se a River morreu dessa doença. Se é uma doença terminal, se é uma doença psicológica, que diabo que é. Nessa parte é muito engraçado também que logo depois que termina esse diálogo, toda vez que termina uma cena do jogo, você tem que catar as paradas. Só que nessa vez não tem nada. Não tem nada. Você só viu o diálogo e aí lá vai quem entra em ação? O Neo, claro. Pode deixar que eu morra com as informações dela. Tem certeza? A Eva até pergunta, tem certeza? Não, vou lá. Pode deixar comigo. É da hora que primeiro ele vai falar com o barman, né? Aham. Uhum. Aí ele fala com o barman, então, e aí, amigo? Posso abrir uma conta e tal? Aí ele fala, o barman, não pode, amigo, não sei o quê. Aí reseta a memória, amigo, não sei o quê, caraca, eu tô feliz pra caramba, hoje eu vou gastar dinheiro pra caramba aqui, abre uma conta aí pra mim. Aí o barman, opa, tudo bem, senhor? Aí a Eva só vendo assim, é da hora que... Aí ele pega, coloca na minha conta, porque até então eles já perceberam que na casa, um dos itens que você acha lá primeiro, é o pote com... Azeitonas. Azeitona e conserva. Azeitona e conserva. Aí ele vai lá pro barman, também pede azeitona e conserva, senta na mesa com o Nick e o Johnny e fala, oi, você gosta... Putz, você também gosta de azeitona e conserva, que legal, tal... E o Neo, na verdade, odeia. E, cara, eu também não gosto. E aí eu me senti naquela situação. Falei, caraca, eu também não gosto. Negócio não é o jeito. Não, cara, e aí é a primeira trollada que a Eva dá no Neo, né? É. O Neo vira pra ela e fala assim, não, desativa aí o paladar, o sentido paladar. De paladar. Daí ela fala, não. Não, e o cara fica lá comendo aquele monte de... Ai, cara, aqui é a conversa mole. E você viu a conversa mole? Eles ficam tendo conversinha mole. Né? Conversa de velho. E é por isso que a sociedade tá desse jeito hoje. É a conversa padrão. Ele falou, de qualquer mesa de boteco. Vai ter volta. Nessa parte até eu falei pra Eva também, que eu me senti realmente na situação. Eu falei, caraca, se eu tivesse comendo fila da mãe. Não, vai ter volta. Vai ter volta. Muito bom. A próxima lembrança importante ali é onde eles vão pro momento onde o Johnny e a River se casam. Putz, você desconfia, você percebe uma coisa no vestido da River. Vocês perceberam assim, vocês perceberam de cara? Vocês bateram o olho e perceberam isso também? Não, jamais, eu sou um animal pra isso, cara. Não, você tá falando das cores do vestido. Das cores, né? Do vestido. Cara, na hora que eu bati o olho, pá! Ó o coelho aí. As cores do coelho. Só que até então, até então eu até fiquei, caraca, como que o Johnny, depois naquela lembrança mais pra frente, né, no futuro, não chegou a indagar isso. Nossa, esse coelho tem as cores do vestido que você se casou, né? Caraca, mano, o Johnny também tava meio insensível na época. Porque... Não, para tudo, parou. Você tá de sacanagem comigo que você lembra a cor do vestido ou de qualquer outra roupa de uma pessoa que você conhece. Tipo, pode ser cara, uma ex-namorada sua. Casamento é especial. Cara, eu lembro... Eu até gostaria de não lembrar, mas eu lembro, sim, de momentos especiais. A roupa que a pessoa estava vestindo naquele dia, ou naquele Natal, ou naquela ocasião. Caralho, mano. O cara enche a mente dele de bullshit mesmo, cara. Espaço sobrando. Já viu aquele desenho Mad? A Miley Cyrus tá alugando porque ela não usa espaço no cérebro dela, então eu tô alugando uma sessão lá no cérebro dela. O cara tem uns 30 HDs de 1 tera aí, mano. Tem 30 tera de espaço sobrando. Pra ficar decorando cor de roupa de momento especial, isso não dá, cara. Não, realmente, cara, realmente se fosse casamento ia acabar marcando porque todo mundo casa de branco. Exato. E a River tava de azul e amarelo, né? Mas, cara, daí você forçou um pouco a barra, né? Não, cara, eles estavam ali tendo uma conversa, o que, que esse coelho te lembra? Ah, ele é azul e ele é amarelo, não sei o que, putz, nem pra ele falar, você casou com um vestido dessa cor, né? Tipo, mas não, nada, o que que é? Ele é orelhudo, ele é de papel, ele tem duas cores, e... Esse é o Radnas respondendo. E o que mais? Sei, Cara, deu uma impressão que ele só não falou, não sei dessa porra, não, cara. Caramba, se que é essa merda de coelho? Se você falar, caralho, foda-se esse coelho, pelo amor de Deus. Eu não sei essa merda de coelho. Você quer que eu compre um coelho? É isso que você tá querendo me dizer? Você quer um coelho? Cara. Eu compro um coelho. Eu não. Pinto ele de azul e amarelo também. Eu pinto ele de azul e amarelo, não tem problema. Eu já tinha metido aquela maluca numa jaula já, mano. Já, mano, só, não, ó, desculpa, eu vou até avisar pra minha namorada. Se eu chegar em casa, meu amor, e eu ver que minha namorada tá com alguma loucura, alguma obsessão, e tá enchendo, ó, se eu chegar na minha casa e tiver mil origamis de coelhos, e a minha namorada tá com alguma coisa, eu já vou chamar o Samu, cara. Sabe, me lembrou, na cabeça do rádio, nós vai tocar assim. Acabou um cagaço bravo, velho. Mas é uma situação de cagaço, cara. Porque tá alguém que já tá ficando psicótica na tua casa. Não, ela já enlouqueceu, cara. Porque ela tá num distúrbio mental tão grande que a vida. Olha, como já dizia que... muitos amigos meus por aí, eu só tenho medo de duas coisas: barata voadora e mulher maluca. É, cara, é isso aí, cara. É a realidade do universo. O casamento. Aí no casamento, ele lá, as cores do coelho, que até então algumas pessoas perceberem, outras não. Olha aí, a indireta na minha cara. Negócio. O legal é que eles casam, né? Aí eles, na verdade, eles não. Eu não entendi direito a sequência do casamento, porque, ó. Como assim? Eles. É, eu posso até estar confundindo, porque eles podem ter ido em mais de uma vez. Mas. A primeira parte da memória é o fim do casamento, tanto que o Neil fala, poxa, chegamos tá de trás pra frente. Isso, chegamos no fim da festa e tal. E eles vão lá, passam a noite no farol e. Agora me fala se eu estiver confundindo. Eles descem, falam com a mãe do Johnny ali, rápida não, conversa. Não, peraí, você esqueceu de uma parte importante. Primeiro a River dá o nome do farol, que a gente esqueceu de comentar. Que durante todo esse momento que eles estão voltando na memória, a River tá pedindo pro Johnny cuidar da Anya quando ela sair, que não sei o que. Você fica, porra, mas que Anya é essa, quem cara? É eles tiveram quem filho, é a que Anya? Não sei o que. Mas por que ela nunca apareceu, que não sei o que. Cadê e ela? Aí, e aí ela fala, quando depois do casamento, né, depois que ele pergunta se mudou alguma coisa nela, que não sei o que, ela pergunta, né, pra ele se o nome Anya é legal. E daí ele fala, ah, esse nome é lindo, que não sei o que, vamos construir uma casa aqui pra ela nunca ficar sozinha. E aí ela fica super feliz, que não sei o que lá. E eles sobem na Anya pra dançar. Exato. E é uma das cenas mais bonitas do jogo, inclusive. Que após o casamento eles ficam lá só Forever Alone, dançando. Na verdade, eles não são. Não perdido, né? A festa tá sendo ali perto, eles, ah, vamos lá pra perto do farol. Aí, tipo, né? Se o noivo e a noiva sumiram, é claro que a gente não vai procurar. Justamente. É justo. E aí eles dançam a noite inteira, mano. Ou pelo menos tentam, né? Com uma pisada de pé ali, ou a pisada no pé do outro. Aí que eu me confundi. Essa parte eu me confundi. Valdir com W. Dá mais detalhes aí, porque esse arquivo tá meio corrompido. O que acontece? O casamento, a cena do casamento inteiro, ela tá de trás pra frente. Você vê primeiro essa cena, e aí conforme você anda pro resto do casamento, vai voltando no tempo. Daí você vai passando, vai vendo os convidados em outros lugares, aí quando você volta, tá tipo um almoço, um jantar, não dá pra entender muito bem porque é 16 bits e não... E quando eu acho é de noite. Que é almoço. eu também acho que é almoço. E daí ele tá com a River e a mãe dele. E aí a mãe dele dá um presente de casamento pra ele e chama ele de Joey. Isso. E a River pergunta pra ele, ah, mas Joey? Ele ela me chama assim porque é o nome do meu avô e isso. Tal. Isso. E até aí então volta. Então você, ok. Isso. E daí volta mais um pouco. E mostra que eles atropelaram um coelho. Nessa hora, eu achei que o coelho... A relação era com aquele coelho. Justamente. É, eu achei que mas, ela, cara... Eu achei que aquilo ali... eu tava achando que aquilo ali que traumatizou a River e ela ficou obcecada por aquilo. É, na verdade eu também tive essa impressão. O que desencadeou ali, tipo, agravar o estado dela foi aquele momento em que eles atropelaram o coelho e ele não falou nada. Tipo, talvez ela tenha lembrado, porque, na verdade, é o momento em ter todo jogo ela lembra do coelho e ele não sabe o significado do coelho, o Johnny. Uhum. Não, na verdade ele não lembra, né? Então, não saber, não lembra. Não, porque não dali. Sabe é uma coisa muito, muito mais. Muito mais profunda, né? E aí você fica naquela, né? Pô, mas por que ela ficou tão abalada com esse coelho, né? Nem o Johnny entende. Não, mas ele já morreu, não tem nem nada eu que entendo. Possa fazer. Até então, até ali eu também não tava entendendo. É, eu também não entendi porra nenhuma. E é interessante também falar que a gente acabou pulando. Que quando eles estão lá conversando no bar, aquele bar lá da azeitona, o Nick pergunta pra ele se ele contou pra ela. Mas ele não diz o quê. E daí você já fica bolado, caraca, por causa disso, mas o que que é, entendeu? E fica por isso mesmo. Certo. E daí é mais uma coisa que vai embolando durante a trama, e você vê o coelho, você, caraca, o coelho. Pô, mas é aquela coisa que ele contou, aí você fica meio bolado. A próxima lembrança lá onde eles têm é na livraria, onde tá o Johnny conversando com o Nick, se eu não me engano, né, nessa parte. Com o Nick e com a Izzy. Com o Nick e com a Izzy. Aí sim, ele pega e fala, não, mas a Izzy também tem essa doença. Aí sim ela explica, não, é porque a minha foi identificada logo quando eu era bem criança. E eu fui aprendendo. Aprendi a fingir. Tanto que ela fala, minha profissão é atriz. Eu fingi tanto, eu não só finjo no meu trabalho, como eu finjo na minha vida, mas é uma coisa que eu me adaptei. Eu sinto, na verdade, inveja da River por poder ser ela mesma, porque hoje em dia eu nem sei ser mais eu mesma. Eu falei, eita, caraca. Cara, essa frase é muito foda. Foi. Mano, e nessa hora você fica louco, que porra de doença. Qual é a doença? Fala qual que é a doença e você tá ali. Estamos na livraria, ele tá conversando lá e você também ouve a conversa. Eu até achei que nessa hora o Dr. Watts ia se envolver de novo, bater um papo, mas que não foi o que aconteceu. Ele ficou na dele. E aí, beleza. E é legal que, depois, se o Johnny tivesse, assim, uma leve impressão, assim, ele fala, caraca, tem uns dois caras estranhos que me seguiram a vida toda. Não, moleque, você tá maluco, eles ficam invisíveis. Não, mas tem hora que eles estão sentados na mesa do lado. Eles não estão nem invisíveis, eles estão tipo sentados. Não, cara, eles estão invisíveis sempre. Sempre? Só em um momento ou outro que eles têm que interagir que eles ficam. Exatamente. Invisíveis. Ah, tanto que numa das lembranças lá no começo, a doutora fica visível e fala com ele. Justamente. Lá no túmulo da River. Ok. Voltando lá na livraria, beleza. Aí mostra o Johnny conversando com a River, e eles até comentam dos Animorph lá, que ela pergunta por que não lê mais. Ele, é porque é um livro pra criança. Não, para tudo, peraí, para. É. Você tá falando de uma das paradas mais importantes do jogo desse jeito, é sério. Calma, tô chegando lá. peraí, vamos voltar um pouquinho. Por que eles estão falando disso? Eles estão na livraria e a River não tá com eles. A River não tá com eles porque ela tá comprando livros. Isso. Daí ele chega pra falar com ela. Que livro é esse que você tá lendo? Ah, é o livro tal. Ah, mas você já não leu esse livro? Aí ela já, mas é um dos meus livros favoritos. Você não releu o seu livro favorito? Qual é o seu livro favorito? Aí ele fala, é a série dos Animorphs, que não sei o que lá. E por que você não lê? Aí sim ela fala. Ah, no caso, o Johnny. O Johnny fala, né? Que é um livro infantil. Ela fala, livros infantis são legais. E aí ele encontra uma pessoa, wherever, né? Que nem ele não lembra da face de todo mundo, até a Eva. Comenta em determinado momento, a gente passa por pessoas, né, durante a vida e nem olha pro rosto delas, só sabe que tinha uma pessoa ali. A vida seria mais fácil se a gente lembrasse do rosto de mais pessoas. E aí ele vai na. Você tá ali e você conversa com alguém. Ele que tá conversando, você tá controlando, na verdade, o Johnny ali, se eu não me engano, nessa parte, não tá? Não, você tá controlando eles e o Johnny tá em vários lugares diferentes. Ah, tá, o Johnny tá em dois lugares. Então, aí você vai ver que o Johnny tá conversando com uma pessoa. E aí ele fala, tipo, a pessoa tá lendo o Animorphs e tal, falando que é legal. E pergunta, qual animal era tal personagem? Se transforma na capa lá de tal personagem, era qual animal? Aí você mandou um Google nervoso. Não, eu não mandei o Google, cara. Eu falei, deve estar aqui em algum lugar. Aí fui lá, ô River, você lembra que animal é tal? Aí ela te solta. Você podia ter procurado no Google. Mano, isso foi muito foda, isso foi muito foda, cara. Eu falei, cara, eu poderia, mas eu tô perguntando pra você. Caramba, não tem mais ninguém, eu já tentei interagir aqui com cara, essa foi a mesma reação. Ele falou, ele fez a pergunta pra mim qual animal era da capa. Eu falei, porra. Vou falar com a River, cara, porque a River, ela já nessa parte, ela já demonstra que ela tem um QI altíssimo, né, cara? Ela demonstra que ela é inteligente. Que ela é muito inteligente, muito inteligente. Então, minha resposta, eu tô burro, vou falar com a nerd lá, a garotinha nerd, inteligente. Vou falar, ela falou, você podia procurar no Google. Puta, eu poderia mesmo ter procurado. Quem tentou coelho? Todos. Eu não tentei, não. Eu tentei, claro. Mas não cabia. O tanto de caracter não permitia coelho. Não permitia rabbit. Então eu falei, os caras fizeram a tradução, mas de repente no puzzle eles deixaram a resposta original, né? Não. E aí você vai lá e pergunta pra ela, e ela fala qual todos os personagens. Ela fala todos os personagens lá, qual animal virava. E aí você vai lá. Isso e responde. Depois que você acerta, né? Não? Não, você pergunta pra ela, ela fala, o fulano era tal, fulano era tal, fulano era tal, fulano era tal. Aí você vai lá na menininha e responde, era a Naja. E aí sim, puxa, eu poderia voltar a ler. E isso daí é pra você desbloquear um dos itenzinhos lá pra seguir pra próxima memória. Então você não passa, você não passa enquanto você não acertar. Mas é óbvio que você vai lá, tipo, tem pouca coisa pra interagir. Era legal se, no caso, os desenvolvedores tivessem colocado ali prateleira, vários. Só pra você ficar se matando lá. Não tem lugar nenhum pra ler essa merda. Aí você vai lá e pergunta pra mim. Pô, a River sabia, ainda meteu um vai procurar no Google. Por que você não procurou no Google? E ela fala todos, né? Fala cara? Todos. Ela é obcecada, cara. É, aí sim, você vai falar, pega os itens, parte pra próxima volta. Tentei entrar naquela porta também que tem atrás do balcão. Eu falei, vou dar um rolê aqui. Não, só que não. Não pode. Que eu achei a memória mais foda, cara. Eu vou falar dela agora. Que eu achei a parte mais assim que o game saiu da tela e aceitou o meu cérebro. Porque a River tá com o John num consultório médico. Tô conversando com o doutor lá. E logicamente que ele já deu o diagnóstico, né? Não, mais uma vez a doença não é citada. Isso que eu ia falar agora, porque ainda agora você falou que ele dá o nome da doença. Eu falei, ué, em português é o nome da doença que ele fala, que em inglês ele só dá uma dica assim, muito mais ou menos. Em português é claramente. Ele dá o nome da síndrome lá, claramente. Isso ele mesmo. Fala que é Asperger? É, ele fala. Não, ele não fala que é Asperger. Ele fala que é... Putz, agora eu não vou lembrar. Ele fala que são distúrbios, não sei o que, não sei o que lá. Isso, ele fala distúrbio isso. Tal, fulano tal. Aí, tipo, esse distúrbio ou é autismo ou é a síndrome mesmo do Asperger. Do Asperger. E tem um outro também, só que eu não vou lembrar agora. Quando ele falou do distúrbio, ele falou assim, ó, toma aqui, pode ser um caso de distúrbio. E o que ele fez? Ele deu um livro, cara. E aí que foi a parte importante que eu falei. Ele falou assim, tome o livro desse escritor, o médico, ele dá um livro do escritor chamado Tony Atwood. E foi nesse momento que esse livro existe, cara. Isso foi muito... O Tony Atwood, ele realmente é um médico, cara. Ele tem até o canal no YouTube, o link tá aí no post do canal do cara, no YouTube. Caraca. Tá aí o link, eu achei o canal no YouTube do cara, e eu comecei a pesquisar sobre esse livro, cara. Porque eu tinha de saber que doença era doença da River. Também, exato. Na hora que ele falou o nome, eu pausei o jogo. Isso, eu também. Fui lá no... Aí sim, fui no Google. Fui no Google. Quem é esse cara? E o Tony Atwood, cara, ele é um médico super consagrado, cara. Super consagrado. Ele é importantíssimo, cara. E na questão do autismo, ele escreveu um livro. E é o livro que ele dá pra River. E esse livro, ele fala da síndrome de Asperger. Ele é um dos maiores... Ele descobriu essa síndrome, praticamente. Essa síndrome de Asperger, ele não dá nenhum retardo mental na pessoa ou desenvolvimento. Você continua uma pessoa normal, cara. O problema é na interação, cara. Você tem dificuldade em interagir com as pessoas. Mas é uma dificuldade absurda de interação. Uhum. E tem uma característica interessante também, que a maioria das pessoas que tem isso tem a memória eidética, né? Que é aquela memória infalível. Isso, a memória fotográfica, cara. E é o caso da River, né, cara? Que ela memoriza um monte de coisa, um monte de informação, a memória dela não falha, mas ela tem muita dificuldade de se comunicar. Uhum. E a partir daí, que é só, claro, nessa parte é só quem deu alt tab Google, começa a entender o porquê da frieza. Na verdade, a River não é uma pessoa fria. Que eu achava ela que ela... Tá, o que dá a entender, né? O jogo até aí é o que dá a entender. Se ela tem uma doença. Eu cheguei a achar que ela tava de saco cheio do cara, porque ele não lembrava da porra do coelho. Exato, também achei isso. Falei, caraca, o amor acabou, esse fila da mãe não lembra mais nem a cor do vestido que a gente casou. É. Só falta ele errar meu nome. Só falta ele errar meu nome, é fogo. Cara, uma coisa também importante dessa doença é que normalmente as pessoas ficam com os sintomas mais comuns da síndrome são dificuldade de interação social, que a River tem claramente. Aí o Radnas, olha, sou eu. Falta de empatia. Falta de empatia. Olha o Radnas se identificando. É. Interpretação muito literal da linguagem. Olha o Radnas. Caralho, os caras estão querendo. O Radnas terminou de ler essa parte e já marcou a consulta médica. Já chorando, tá ligado? E dificuldade Trolls com... devem morrer. Dificuldade com mudança, perseveração e comportamentos estereotipados, que o estereotipado de River é o quê? São os malditos coelhos, cara. Que ela ficou obcecada por aquilo, ó. E ficou ali sempre fazendo aquilo. Parou de trocar ideia, coelho, coelho, coelho, coelho, coelho. O estranho é que o John, mano, eu fiquei meio com ódio dele nessa parte, porque o doutor dá o livro pra ele ler, pra ele saber sobre a doença da mulher dele, né, cara? E ele fala que não vai ler. Eu queria saber por que ele se negou a ler o livro pra saber da doença da mulher dele. Cara, homem é aquele negócio, por que você não vai no médico? Porque não quero saber que eu tô doente, porque senão eu vou ficar mais doente, entendeu? Enquanto eu não saber que tô doente, eu tô mais feliz. De repente ele começa, e outra, é que nem a... por exemplo, você vê alguma coisa sobre doença e você começa a ficar muito neurótico, às vezes, naquilo. Então, eu acho que ele ficou... Primeiro foi um choque, né? Identificar que ela tinha alguma coisa mesmo, que aquele não era só o jeito dela. Uhum. E aí ele falou... Eu acho que aquele foi um momento tão de choque pra ele, por isso que ele falou que ele não queria ler, cara. Não, e fora que ele queria era que ela melhorasse. Ele não queria entender... O processo e lidar com isso. Ele queria que ela ficasse boa, que ela ficasse normal. Eu acho, cara, que lendo aquele livro, ele descobriu que a mulher dele realmente está doente, ele já não ia enxergar a River que cresceu com ele, entendeu? A River que casou com ele. Ele ia perder um pouco daquela esposa se soubesse que ela estava com essa... Por exemplo, se ele percebesse que a esposa dele estava com essa síndrome de Asperger, cara, que a pessoa praticamente vira... Ela foge da realidade, cara. Ela não está naquele mundo. Ela não quer mais interagir, não quer mais falar. Não quer fazer mais nada. Ele praticamente perdeu a esposa dele. E eu acho, cara, que na questão do... De não ler... É isso, cara. Ele não quer aceitar que é doente. Ele vai... Ele, querendo ou não... Você descobriu que ele está com essa síndrome, cara, que é... Síndrome é foda, né, cara? A mãe dele está obcecada por alguma coisa que ele não sabe... Com a doença que praticamente que ela só teria cura se tivesse descobrido com muita antecedência. E o máximo que ele vai ter de fazer agora é lidar com a doença, porque cura não tem mais. Então ele perdeu a esperança e não quis nem ler o livro, cara. É, que na verdade não é uma cura, né? É, não é uma cura, assim, que nem a Izzy explica, né? É uma... Simplesmente você aprende a se adaptar ao mundo mais normal. Bom, aí a gente pula pra parte ali onde acontece o primeiro encontro, ou quase que não, né? Do Johnny e da River. Onde ele tá no cinema, aí, no caso, o Dr. Watts e a Eva se materializam ali na sessão de cinema. E ele, caraca, eu não acredito que ele veio assistir esse filme, né? É ruim demais. E ele tá sozinho, nossa, que perdedor. O Dr. Watts fala isso, e aí na hora que ele fala, eu, tipo, não apertei pra vir o diálogo seguinte. Eu falei, caraca, qual que é o problema de ir no cinema sozinho? Das últimas duas vezes que eu fui sozinho. E aí, eu já fiz isso outras vezes. Aí ele, aí a Eva, né, eu apertei e continuei, né. E aí a Eva, mas você vai no cinema sozinho. Aí ele, mas é, cara, porque ele fala algo que ele tem um gosto foda pra cinema. E poucas pessoas compartilham do gosto bom que ele tem. É, aí beleza, você tá lá. Eles, de repente, você vê o Johnny saindo da sala de cinema, triste. E fica lá sentado no corredor. E o Watts fala, não vou falar com esse emo. não vou trocar ideia. Vamos procurar outra coisa. E aí, beleza. Tanto que você, nessa parte, você tá controlando a Eva já há um bom tempo. Na verdade. E porque toda vez que ele ia transportar lá pra lembrança anterior, ele fazia uma brincadeira. Tipo, alô! Pra quebrar a espera e entrar pra próxima. E aí ela fala, pode não, pode ter. Deixar aqui nas próximas eu que faço isso. Tem uma que é sensacional, que ele começa a dar um kamehameha. E a Eva corta ele no meio e ele fica putaço, ele fala, ninguém bloqueia, corta uma pessoa no meio de um kamehameha. E aí, você começa a cutucar as pessoas, tipo, as sombras das pessoas, né, que tá no cinema, elas começam a desaparecer. Eu falei, eu vou sumir com todo mundo aqui. Comecei, some. Aí ele... Não tenho certeza, mas que eu fiz isso. Aí, tipo, ele falou, você sabe que isso não altera em nada, né? Aí eu falei, mas não quero saber. Sobe. Aí quando você volta, ela sai da outra sala de cinema. A River sai da outra... Não, ela sai pela outra porta. Não, é outra sala. Ela sai pela outra porta da mesma sala. É outra sala. Não é, cara. Eu tenho certeza absoluta que é a mesma sala. Ah, não, é a mesma porta, tanto que ela fala, eu entrei. Aí ela fala, mas por que você não foi falar comigo? Aí ela... Porque a gente foi assim que o filme. Não, ela fala assim, a gente tava vendo o mesmo filme ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Aí ele começa... aquela hora eu falei, o que, que ele vai fazer? Ou ele vai xingar, ou ele vai dar uma gema e vai chorar. E aí você aperta e ele começa a rir, achando que é uma piada, que ela tá fazendo graça, joguinho, charminho. Ah, ok, vamos lá terminar de assistir o filme. Aí lá vai você, lá eles estão assistindo um filme juntos. E tá a porra do ornitorrinco. E até então você, caraca, o ornitorrinco tá em todas. A gente não comentou isso, mas o ornitorrinco em todas as lembranças. Eu não sei se é já nessa lembrança, não, acho que é na lembrança anterior. Onde você tá na escola, que mostra como que ele convidou, né? Ela pra ir ao cinema. E aí o Neil comenta, caraca, esse ornitorrinco é mais velho do que eu pensei. Ele tá em todas aqui. Aí tá o Johnny conversando no corredor com o Nick. Não, eu não sei, eu não consigo ir lá conversar com ela. Como que eu vou fazer pra convidar? E se ela tacar um livro na minha cabeça? Eu falei, ótimo. E aí o Nick vai lá e empurra ele pro corredor lá. Ela tá sentada na escada e vaza, tipo, pá! O máximo que vai acontecer é que ela vai falar não sei o quê. Não, mas e se ela sair falando pra todo mundo? Não, vai lá, só vai saber se você tentar. É um amigo bom pra caramba. E aí você vai e começa a falar com ela. E é legal que ele fala, mas aí, vamos lá no cinema, tá passando um filme legal. mas tudo bem se você... Já é aquela bem parte, né? Mas tudo bem se você não poder ir, ele já vai dando uns passinhos pra trás. Tudo bem se você não poder ir, tá tudo certo. Aí ela, ah, mas eu não posso ir. Ela, aí ele pergunta, não, mas por que você não pode? É que eu não sei o dia nem o horário. Aí eu, eita, olha só como é que é. Isso, gente. As mulheres... Alguém aqui assiste Phineas e Ferb? Já assistiu? Não. Eu acho que eu vi uma vez. Phineas e Ferb tem um episódio onde, tipo, o pai dela, o pai dele, está contando como que ele chamou a mãe pra sair. Só que aí foi a mãe, tipo, dele que beijou ele. Fala, ah, eu beijei ela. Aí, tipo, dá um flashback e foi ela que beijou ele. Ai, meu, foi ela que me beijou. Tipo, foi quase isso. Foi a mulher tomando atitude. E... Cara, mas tem uma coisa muito importante que você não falou. São duas coisas, na verdade. Uma é que o Johnny faz o comentário sobre o ornitorrinco. Ah, é? E dois, que ele pergunta o que, que ela tá lendo, que ela tá lendo na escada. E ela fala, ah, eu tô lendo sobre faróis, né? Isso, ela tá lendo sobre faróis e ela até fala, uma ligação nesse país existe tantos faróis ativos agora e eles mudaram, agora eles usam lente não sei o que lá... E o comentário do ornitorrinco. Então. Qual é o comentário? Eu lembro que o comentário do ornitorrinco é alguma coisa, mas assim, ah, que pato estranho é esse? Não é um parto, é um ornitorrinco. Ah, você tá brincando, bicho desse nem existe. Não, os caras não acreditam que o. Que pode existir um animal tão escroto. Esse pato estranho. E aí volta mais um pouco, né? E tá o Nick conversando com o Johnny. Daí o Johnny tá falando por que que ele quer encontrar com a River. E o Johnny fala que ele quer ficar com ela porque ele não quer ser mais um na multidão. É, e ela quer é ficar diferente. Com uma pessoa diferente. Isso. Eu achei ele um filho da puta também, mas depois eu parei pra pensar que é assim, né, cara? Você não quer ficar com uma pessoa que seja igual a todo mundo. Ninguém quer. É, na verdade, não que... Que nem a Eva fala ali, que ele é um idiota e tal, mas na adolescência, as ideias idiotas são o que sobra, né, o cara? Ápice, né, cara? É o ápice, é. Ali, de 10 ideias que você tem, na verdade, 11 são idiotas. É, ali que o cara quer virar youtuber, quer virar podcast, só ideia estúpida, cara. Que provavelmente ele não vai fazer, né, cara? Aí... Então, aí você até compreende, ah, ele é babaca, mas é, tá no negócio da idade, mas você viu que não é possível que o cara, só por causa daquela ideia, ficou com ela pro resto da vida, ele realmente, eu acho não, que mano. Começou a criar o sentimento, ele se aproximou dela e ela se tornou muito importante pra ele ali, ó, decorrer da vida. Quem aí sacou que é por causa disso que ela começou a fazer os coelhos? Não, cara, não, isso não, não, pô. Eu só saquei que ela começou a fazer os coelhos... Na primeira depois. Lembrança lá. Na não, primeira mas foi por lembrança. Causa disso. Eu vou te dizer por quê. É. É, lembra que eles estão conversando lá no bar lá das azeitonas. Certo. E aí o Johnny fala assim: ah, é, o Nick pergunta, né? Você falou com ela? Aí ele diz: ah, eu falei com ela. E depois que eu falei com ela, ela começou a fazer um monte de origamis de coelho. Ah, é verdade. Não, foi quando mesmo. Ele revelou. O porquê que ele começou a sair com ela, aí foi que ela começou a fazer os coelhos. Aí a gente vai já pra lembrança anterior e acontece o problema. Que você não consegue... Ali eles já estão criança. E você tenta voltar mais, só que na memória o Dr. O Neil e a Eva... Eles veem um problema ali na memória, algo que impede eles de acessar a memória mais antiga de quando ele é mais criança ainda. Tá tudo branco onde eles tá, estão e tem um é, abismo. É, branco e tem uma, é um abismo, como se fosse uma tempestade ali, sei lá, algo corrompido mesmo. E eles falam, bom, a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem até agora e vamos lá. Aí, então eles saem, né? Da memória lá, das memórias, das lembranças, e vão tentar juntar o que eles encontraram ao decorrer ali pra alterar e fazer com que o John, ao decorrer ali da lembrança mais antiga que eles conseguiram acessar, conseguir ir pra Lua. pra gente ali na parte das lembranças, eles começam a fazer pequenas alterações. Por exemplo, o cinema que eles foram assistir pela primeira vez, eles mudaram pro filme de temática pra ir pra Lua. Coisinha simples. E aí, eles vão pra memória no futuro, a memória mais recente, eles viram que nada mudou. Várias vezes eles fizeram isso e nada muda. É, aí eles começam agressivo. Cara, aquilo ali é muito TI. É muito área de TI. Cara, vamos tentar mudar esse comandinho. Essa linha de comando. Pá, não funcionou. Aí, pá, peraí, vamos tentar fazer essas duas alterações. Pá, não funcionou. Caraca, vamos mudar toda essa porra desse código aqui pra ver se vai funcionar. Quero ver se não vai alterar nada. E não funciona. Aí eles começam a ser agressivos, cara. Eu achei genial, genial como o Neo chega e convoca na parte da escola. Ó, caraca, tem uma reunião lá no ginásio. Vamos fazer uma mega apresentação falando sobre a NASA. E a NASA é legal, vocês podem ir pra Lua. E astronautas de cabelo castanho são os melhores. Não, ele manda tipo assim... qualquer pessoa pode ser um astronauta. Você... Aí ele aponta pro Johnny. Ou você... Aí ele tipo, mas eu não quero ser astronauta. Aí ele, e você vai ganhar... Ele para assim... Como assim você não quer ser um astronauta? Tipo, tudo que eles fazem nada dá certo. Cara. Não, e eles começam de modo agressivo no casamento. Nossa, que legal! E vocês sabem onde é legal passar depois do casamento? Na lua de mel! Os caras perdem a noção geral, cara. Cara, é muito engraçado. Eles percebem que eles têm que encontrar um jeito de acessar aquelas memórias mais antigas. E quando eles estão nessa memória que tá zoada, eles estão sentindo aquele cheiro de alguma coisa morta atropelada. Que é um cheiro específico, né? Nossa, alguma coisa morta e atropelada é um cheiro bem específico. Porque só morta não conta, mas morta e atropelada... É porque isso só existe em inglês. É uma expressão específica em inglês que significa morte por atropelamento e é o cheiro. Daí eles lembram que eles atropelaram o esquilo, cara. E isso é muito foda, cara. Que nem o esquilo que eles atropelaram no início tem um papel. Cara, tudo tem um papel, cara. E aí eles voltam, pegam o esquilo. E é legal também que eu acho que vocês não perceberam. Mas quando a Eva vai pegar o esquilo, o Neo passa correndo pra ir no carro na volta. Eu percebi. E aí depois eu quero comentar por que ele fez isso. Eu não entendi. Por que fez isso? No final eu falo. E vai chegar. E aí eles dão o pote pro médico, né? Não, na verdade dão pra menina que cuida dele. E voltam pra aquela memória. Quando eles chegam naquela memória, eles dão um sinal pra mulher e ela abre o pote. No que ela abre, cara, começa a, tipo, ficar tensa, parada lá naquela memória que eles estão, e eles começam a achar que eles vão morrer, porque se ficar instável, eles podem sofrer danos, né? Porque eles estão dentro da mente da pessoa que vai morrer, vai desligar. É igual Matrix, cara. Se você tá lá conectado, mas puxar o cabo do nada, você tá fudido. Justamente. E aí, nisso que eles estão discutindo quem vai ficar e quem vai sair, o negócio normaliza, né? E eles conseguem acessar a memória. E essa memória, cara, puta que pariu. Muda totalmente a visão que você tem do jogo. Eu já vou mandar na fuça já, cara. Ele tinha um irmão gêmeo, mano. Quem é? O Johnny tinha um irmão gêmeo. E o nome do irmão gêmeo dele era Joey, velho. Isso mesmo, cara. Aí você, caralho, como assim, mano? O apelido aí do cara é o apelido do irmão gêmeo dele. E aí fica pior, porque o Joey tá brincando na rua e a mãe dele fala que tá sem tempo, né? Dá tchau pra mulher que ela tava conversando, entra no carro correndo, liga o carro, dá ré e atropela o Joey, mano. E o Joey... morreu. Essa cena, caraca, é muito foda, porque o John está ali brincando. O irmão dele. O Johnny está brincando também. O Johnny está brincando e o irmão dele, o Joey, está brincando atrás do carro. E a mãe dele. Não, ele está brincando na rua e ele volta correndo do nada. Ele passa volta na frente correndo do carro. E a mãe dele dá marcha ré e atropela ele, cara. Ele morre. E é foda a reação, cara. Quando a mãe dele sai do carro para ver o que aconteceu, ela não fala nada. E o Johnny fica, Joey, levanta, vamos. Por que que o Joey não levanta, mãe? Por que você passou por cima dele? E é foda, cara. Você fica, caraca, mano, como Ela assim? está em choque, cara. Totalmente em choque. E a partir desse momento, ela só chama o Johnny de Joey. E a partir desse momento que ele ganhou um apelido. Que não é por E causa. aí, cara, e aí que você entende por que que ele não lembra de nada. Porque ele, por conta disso, ficou extremamente traumatizado e teve que tomar um remédio, que em inglês é beta blocker e em português é bloqueador beta adrenérgico, que é um remédio que ele foca em memórias muito traumáticas e bloqueia ela, para você não lembrar mais, né? Ameniza aquilo ali. É, aquela memória ali que estava te dando muito medo e você consegue viver normalmente. Só que o Johnny toma e a mãe dele não. É, E aí por que a causa mãe disso dele ela continua. lembra. É. Justamente. E a mãe dele fica fudidaça e ele continua a vida dele. Dá outro sentido ao game essa parte. É muito importante, é muito crucial. E a partir do momento que eles conseguem atravessar essa linha que estava bloqueada pelos beta blockers, né? Eles começam a voltar mais ainda no tempo, cara. Aí acabou aquela barreira que tinha. E aí eles descobrem que quem gostava de azeitona não era o Joey, não era o Johnny, na verdade era o Joey. Quem gostava de Animorphs era o Joey também. Então, tipo, o Johnny, ele realmente começou a fazer tudo que o Joey fazia. Porque o Joey era o irmão fodão da parada, sacou? Era É, o irmão que a mãe mais isso. gostava. Então ele meio que esqueceu do Joey e virou uma mistura de Joey com Johnny. Exatamente, ele se perdeu na loucura e meio que enlouqueceu, né, cara? Uma personalidade perdida. Ele nem se lembra que ele tinha um irmão, cara, se vacilar. Tanto que na hora do casamento, na hora que fala lá de Joey, ele simplesmente interpreta como um apelido. Não, não é por causa de alguém. Ele não Ele lembra, ele não realmente tem lembrança do Joey. acha. Ele realmente acha que era o nome do avô dele, provavelmente era. É. Só que fica por isso mesmo, né? Até esse momento você não entende. E aí eles continuam voltando, né? E daí pra frente é só ladeira abaixo, né? Só você descobrindo mais coisas e mais coisas, e o jogo vai ficando mais foda. Aí a gente tá lá, passando no parque, né? Um festivalzinho que tem ali, onde tá o Johnny, o Joey e a mãe. Um pouco antes disso. Eles começam. Ah, vai brincar ali. Ó, Johnny, vai brincar ali, mas não fica muito longe, fica no Não, não, parquinho não, não, ali. não. Antes disso, eles estão disputando quem é que vai ficar com o trem naquele jogo de acertar as topeiras que saem dos Ah, buracos. é! Aí o Joey jogou primeiro. O Joey jogou primeiro e ganhou o trem. O Johnny joga depois e ganha o quê? Ah, o ornitorrinco. Aí você fala, puta que pariu, Olha João. da Meu, onde. daí surgiu. E aí você já começa. Por que que a River tá com ele, né? Tipo, beleza. Não, mas essa pelúcia é da estrela, cara. Porque o negócio tá 80 anos, tá ligado? Aí. Começa. O Dr. Watts, né? Até falar, ah, eu tenho que tentar, não sei o quê. Aí a Iva, não, você não vai jogar isso ele. Ah. Você Não, acha que mano, vai? eu falei merda. Não é nessa hora que você descobre que é um ornitorrinco. Ele só fala assim, ai, ah, e eu fiquei com esse bicho de pelúcia aqui. E aí fica por isso mesmo, ele bota na sacola e fica putinho. Isso, ele não fala nem que é ornitorrinco, só fala que é um É. bichinho de pelúcia bizarro. Aí você começa a dar rolê lá, depois de jogar também. Eu joguei o joguinho das Eu marmotas não lá. lembro Também se eu joguei. joguei. Eu acho que é necessário para você ganhar um fragmento de memória. Ah, então acho que eu joguei. Então, aí você. Depois o Johnny se afasta um pouco da mãe dele para ir brincar em outro lugar. E fala, ó, não vai dar um rolê, tipo, fica por ali. Não Beleza, aí sai da você feira. não sai da feira. Você, como fantasminha, né? Dr. Watts e Eva, começam a seguir o Johnny. O Johnny nem para no parque, cara, ele já passa direto. Ele já vai direto pro Matagal foda, mano. Ele já vai direto O Neil até faz um comentário. Nossa, obedeceu bem a mãe, hein? Ele vai de primeira, cara. Ele nem pensa duas vezes, sai correndo e entra no mato. Aí você começa a seguir ele. muito bons comentários do Neil. Não, depois que aparece os Leão da Montanha aí... É, come ele, aí eu e quero E come ver. Ele, é. Aí a outra fala, não tem Leão da Montanha aqui, não sei o quê. E aí, beleza. Na hora que você chega lá no lugar, o Johnny senta num tronco, começa a admirar, né? Porque é um baita de um abismo, né? Mas que dá, tipo... É, vista pra um céu estrelado. O horizonte inteiro, ele vê o horizonte inteiro dali. Isso. E aí, daqui a pouco, começa o barulho do mato, o Neil, tá vendo? Eu falei que tinha um leão da montanha aqui! E aí, de repente, quem ele aparece? Uma menininha de cabelo ruivo. E quem é essa menininha? Aí você fala, puta que pariu. Pela milionésima vez. O que que ela tá fazendo aqui, meu Deus? The fucking river, cara. Essa menina, cara, acompanhou, é da hora que nessa parte que você fica louco, mano, porque ela tava em todos os momentos da vida do John. E nessa hora, cara, eu entrei em pânico, porque ele esqueceu da River, cara, por causa do Beta Blocker, mano. Isso, cara. Eu falei, caraca, mano. E eles vão lá, ela. A primeira reclamação que ela faz, ele está sentado no banco, ele vai conversar com ela. E ele fica falando que o John é um cara falador, e ela só responde, você está no meu lugar. Porque está sentado num tronco pra olhar nas estrelas. E aquele ali deve ser o cantinho secreto da River. E ele pergunta, por que esse é o seu canto? E ela fala, toda vez que tem um festival fica aqui olhando as estrelas. Por quê? De acordo com a doença dela, ela não gosta de interagir. E aquele festival deve ser o momento que mais tem gente na cidade, né? Então, enquanto a cidade tá cheia de humanos querendo brincar e falar, ela se isolava ali e ficava olhando as estrelas. E é legal, cara, as conversas que eles têm nessa hora, porque a River fala das estrelas, né? Que elas são muito bonitas, que não sei o quê. Uhum. E que o pai dela falou pra ela que as estrelas são bolas de gás gigante pegando fogo. E aí o Johnny fala, mas isso é uma mentira. Aí ela, não, mas o meu pai não mentiria pra mim. Ele, mas é isso que os adultos fazem, eles mentem. Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, cangurus. Cangurus, exato. O pior é que, tipo, ele faz naquela, né? Certeza, mentira. Na hora, né, cara? Ele não pensa duas vezes. Ela pensa, será que é mentira mesmo? Aí ele pergunta, mas e você? O que, que você acha que são as estrelas? Aí ela fala, eu acho que são faróis. Aí você, caralho, os faróis, mano. É por isso que é importante pra ela. Porque no primeiro encontro com ela na escola, ela tá lendo o livro de astrologia. É, né? sobre faróis. Faróis. O livro é sobre faróis. Uhum. Sobre faróis, que ela adora. Ela adora faróis. Uhum. E daí ela fala que ela acha que os faróis... são muito sozinhos e tal, que ela um dia queria ser amiga de um farol, mano. Puta. E aí você entende por que, que ela deu um nome pra aquele farol lá no começo. Oi. Caraca, mano. Ela se identifica com os faróis, cara, porque eles são solitários, cada um fica no canto. Justamente. E ela é uma solitária e ela se identifica, puta que pariu. Pariu, você já fica louco. Ela começa a babar branco, tá ligado? Cara, a gente tem puta, então por isso que ela ama tanto os faróis. Porque são coisas. Eles são. Tipo assim, que ela fala assim. Tem uma parte desse diálogo que ele fala com ela. Que ele dá risada. Ela fala assim: meu nome é John, qual é o seu nome? Ela fala: não vou falar. Todo mundo ri do meu nome. Uhum. Porque meu nome é diferente. Aí ele fala: mas eu queria ter um nome diferente. Qual é o seu nome? É River. Eu queria ter um nome diferente igual seu, porque é John. Todo mundo é John. Ela não fala o nome dela. Ela não fala o nome dela nessa conversa. É verdade, dela, ela não fala. Ele só fala, o meu nome. Ela só fala, eu tenho um nome diferente e todo mundo ri. Aí ele, eu queria ter um nome diferente, porque o meu nome é tão comum. Aí ela, qual que é o seu nome? Meu nome é John. Aí ela, eu queria ter um nome que todo mundo tem. E tipo. Ela pergunta, qual é o problema de ter um nome que todo mundo tem? Ele, você não é. Você é só mais um John no mundo. E aí você vê que desde pequenininho ele tinha essa necessidade de ser diferente. Aí que ela fala das estrelas. Olha, ela começa a falar assim, que as estrelas no céu também são todas iguais. Mas nenhuma tira o brilho individual de cada uma, tá ligado? Justamente. Tem cada frase de efeito, né? E é aí que tem mais uma explosão de cabeça. que ela vira, o Johnny vira pra ela e fala assim, pô, vamos ver quem acha um coelho primeiro no céu. Aí ela, então tá bom, no 3. Aí ele, 3, 2, 1, ela manda, achei. Ela que fala. Ah, tanto faz, cara, o importante é que tem. Quem ficou caçando o coelho e depois... Cara, eu te juro, nesse momento, eu fiquei, coelho, cadê? Coelho, onde? Coelho, aí coelho. Ela, aí ele também, tipo, coelho, uhum. Putz. Aí ela, pensa grande. Aí no que ela, falou, pensa grande, mano, eu olhei, aí eu falei, mano, ou eu tô demente já do jogo, ou, tipo, eu tô vendo um coelho na lua. Mano, mas eu não achei aquele coelho nem fudendo. E aí você olha pra... Aí, e aí você já tem... Cara, essa é foda, cara. Porque você olha, a lua tá cheia. Então tá. Ela tá amarela. Uhum. E as estrelas estão piscando azul, moleque. É o coelho azul, é amarelo de cabeça e patas azuis. Exato. Que aí na hora que faz o desenho, liga os pontos lá, você fala, caraca, o vestido dela era relacionado com isso. O coelho especial lá que ela fazia de origami. Que ela fez só pra ele, o coelho. Por e isso aí, que mano? Ela falava, o que mais você vê nesse coelho? Uhum. E ela fala isso pra ele também, né? Porque ele... Fala. Ah, pensa grande. Aí ele, ah, eu tô vendo a lua. E o que mais? Ah, as patas azuis. E o que mais? Ela fica nessa porra de o que mais desde pequena, que, cara. Que mais, cara. E nessa parte é muito foda quando ela faz lá aquela brincadeira pra achar o coelho nas estrelas. Que você descobre, né, que é o coelho, a barriga amarela é a lua, e a pele azul é o céu, né? E nessa parte que vocês estavam falando agora de o que mais, ela no futuro tentando provar por quê? O John fala que conheceu ela no cinema, na escola, e gostou dela pelo fato dela ser diferente. Uhum. E aquilo ali, mano, dela fazendo origami, é um autista. No máximo da seu esforço físico e mental tentando se comunicar, mano. E a única coisa que ela sabia tá fazer... Ela tá tentando fazer ele lembrar, cara. A única coisa que ela tá tentando fazer ali que ela pode fazer é aquele maldito origami. Porque ela não tem força mais pra ficar dialogando, ela não tem mais saco, ela não consegue, ela acho que ela nem sabe mais, tá ligado? Como ela não quis fazer o tratamento, ela não conseguia encontrar maneiras de se comunicar. E aí quando ele manda esse pra ela, ela desiste, sacou? E aí o último esforço que ela tem de se comunicar, né? Porque ela já desistiu de tudo. E é por isso que a doença meio que engole ela. Por isso que eu tava falando que ela morreu dessa doença, né? É justamente o coelho, cara. E isso é muito exatamente, foda. Porque... E tem outra que... também. Ela dá mais uma dica que eu acho que ninguém percebeu, cara. Que ela corta o cabelo. O cabelo dela tava gigante. Ela corta o cabelo pra ficar igual quando ela era criança. Puta, cara, que pariu. Isso agora eu não percebi. Você me deu um plot twist na cara agora. Puta, na cara. Agora eu até arrepiei. Mano, nossa, porque... eu não percebi isso também. Pensei que ela cortou o cabelo porque ela ficou doidona. Que o Johnny até comenta, né? Numa das primeiras lembranças lá. Ah, por que você saiu pra cortar o cabelo do nada, assim, né? E aí é por isso. Cara, e pior que eu não sei porquê. Eu já tava tão no mundinho que na hora que ela aparece de cabelo grande e a Eva fala... Nossa, ela fica mais bonita de cabelo grande. Eu falei, é mesmo, ela fica mais bonita de cabelo grande. Aí eu falei, cara, aí tipo, na mesma hora, onde que você tá vendo beleza em 16 bits aí, cara? Eu já tava tão assim no joguinho que o caraca, mano, pior que eu achei realmente, caraca, ela está mais bonita, mas caraca, 16 bits. Nessa hora é o seguinte, aí eles estão conversando sobre a lua, não sei o que e tal, e a mãe dele chama. E aí, antes da mãe dele chamar, ela olha pro chão, a River olha pro chão e vê a sacola, que tá com o prêmio que ele ganhou. E aí ela pergunta, ah, mas o que que é isso? Ele, ah, é só um prêmio estúpido que eu ganhei no jogo de matar as... Marmota. As marmotas. Ela, ah, mas o que que é? Ele, ah, é um bicho de pelúcia de um pato com um esquilo muito estranho. Um pato com castor. É, um pato com castor. Aí ela, ah, mas deixa eu ver. Aí ele vai e pega e mostra pra ela. Aí no que ele mostra pra ela, a mãe dele chama. E ele, ah, eu tenho que ir e tal. Aí ela, toma aqui o seu bicho. Aí ele, não, pode ficar pra você. Aí nisso você fala, caraca, mano, ela guardou Ornitorrinco a 70 vida anos. Puta. 80 anos guardando ornitorrinco, cara. E não. Aí... Não, não terminou ainda, né? Aí ele começa meio que sair correndo e ela... Ah, ano que vem, mesmo horário, no mesmo lugar. Aí ele, com certeza. Aí ela, mas e se você esquecer? Ele, tranquilo, é só a gente se encontrar na lua. Na barriga do coelho. É, caralho. Nossa, mano. E aí tá o motivo. Ele que ele falou... Ele não sabe porque ele quer ir pra lua, mas ele quer ir pra lua pra encontrar a River. Por causa dela, cara. Cara, esse jogo... Puta que pariu, eu já tô quase chorando. É foda demais, cara. E aí que a senhora Rosaline descobre o que ela tem de fazer. Desconfia, né, pelo menos. Não, ela já sabe, nessa hora ela já sabe. Nessa e hora... o Neo que desconfia. O Neo desconfia e fala, não, você não pode fazer isso. Ela, não, mas a gente tem que cumprir o nosso contrato. Exato. E sai. E ele fica louco atrás dela. E você fica, porra, mas o que ela vai fazer, né? Você e fica aí... dessa, o que ela vai fazer? Porque... E ela confia em mim, confia em mim. Porque o que ela tem de fazer? O sonho do John é ir pra lua. Ir pra lua, ele não sabe por quê, mas nessa hora nós descobrimos o que ele quer ir pra lua. Ele quer ir pra lua pra encontrar a River, que é a promessa que ele fez quando criança. Porém, quando ele tá velho, a River morreu. Então não tem motivos pra ele ir pra lua. Então, mesmo você dando todo aquele desejo pra ele de ir pra lua quando ele é criança, ele nunca vai pra lua. Porque o objetivo que ele ia buscar na lua ainda tá na Terra. Então o único jeito dele ir pra lua é tirando aquele objeto que prende ele no planeta Terra, cara. Que é justamente apagando a River. E nesse momento, cara, eu me revoltei. Nessa hora eu fiquei puto pra caralho. Falei, não, sua piranha, você não vai fazer isso. Cara, por quê? Ali ficou um problema, como a gente fala na profissão, um problema ético e moral. O Watts, ele tava no problema moral. Não, o cara quer ir pra lua simplesmente porque ele ama a River. Mas como a River está aqui, vamos só terminar de um jeito dos dois terminarem juntos. E ele vai morrer feliz. Mas a Rosaline fala, não, no contrato que nós assinamos, ele quer ir pra lua. E nós vamos mandar ele pra lua. E o jeito de mandar ele pra lua é apagando a River. E cara, aí começa esse embate, cara. O Watts, quem diria, né? O Watts com o coração e a River com a razão, cara. É, cara. E aí, óbvio, ela consegue porque ela tem mais acesso na máquina e ela bloqueia ele de um monte de coisa. E tem um minigame estúpido lá que não serve pra porra nenhuma. Pra pior de todos, pra parte do jogo. Injeção de linguiça só pra poder fazer um. Só pra poder fazer um easter egg do Plants vs Zombies. É. Mais ou menos isso. Daí ela consegue, e é aí que tem um momento da música que você falou, Limite. Que é o momento que a vida dele inteira começa a mudar. Por quê? Porque ela apagou a River e salvou o Joey. Daí todos os momentos importantes que a River tava, tá o Joey no lugar. Que aí ele continua tendo uma motivação pra viver e... vai ter uma pessoa pra motivar ele do mesmo jeito, que quem motivava ele quando ele era pequeno era o irmão. E quando o irmão dele morreu, passou a ser a River. Daí o irmão dele vira um escritor famoso, e ele sempre tentando ir pra NASA, mandando carta todo dia, e ele consegue ir pra NASA. E é engraçado porque o Neil pergunta pra ele, mas... como é que você sabia como é que era a NASA? Ela, eu fiz a NASA do jeito que ele achava que era. Que todo mundo acha que é o que mostra em filme da Sessão da Tarde, né? Uhum. Uma sala cheia de computador e um foguete enorme no lugar. E nessa hora dá um suspense danado, né? Porque como o jogo inteiro ele não te dá muitas informações, né? E aí eles entram e cada momento assim que tinha um pouco de silêncio, né? Porque ele entra na NASA e tá sempre conversando com o instrutor dele. Ah, aqui eu não sei o que, aqui não sei o que lá. E aí quando ele dava uma parada assim pra dar uma admirada no lugar, ela sempre falava assim, não tá aqui. E aí você fica, ué, o que que não tá aqui? E o Neil também pergunta, o que que não tá aqui? E aí você começa a ficar nervoso, né? Pô, mas o que que ela tava planejando? E aí continua apresentando, isso aqui é isso, aqui é aquilo, não sei o que lá. E no último lugar, cara, na hora que ele vai conversar com a última pessoa, quem entra na sala? Nossa. Que é no momento de fechar a missão, cara. Falam pra ele, ó, você vai ter uma companheira durante a sua viagem, é uma cadete não, nova. Não, nem isso eles nem falam. Fala, ela entra fala. Do nada, ela entra do nada. Pá, entrou. Aí ele fala, ah, e essa aqui é fulana de tal, que é a River, né? Essa aqui é a River, não sei o que, não sei o que lá, que é a sua companheira de missão. E aí você fala, puta caralho, que pariu, ela conseguiu, mano. Eu cheguei a mulher à toa. E o Neil, mas o Neil até fala, ela te falou, eu acho que não deu certo. É, ela fica o tempo inteiro catando a River na NASA, cara. E o Neil pergunta, mas como você sabia que ela ia estar aqui? Ela fala, eu não sabia. Sabia. Aí você fala, cara, mas ela pensou em tudo e não sabia se ia dar certo. O John, ele tem um vínculo tão forte com essa River, mano, que ele, a mente dele conseguiu distorcer tudo aquilo e mesmo no final botar a River lá, cara. Foi. Justamente, cara. Muito foda. É muito amor, ele... mano. E aí logo depois que ele conhece a River, ele vai pra uma sala lá que tem um piano e aí ele toca a música, né? Porque a música, a primeira vez que ele toca, não tá completa. Ele fala, inclusive, que não tá completa. E aí agora a música tá completa e a música se chama To The Moon, cara. É, não é mais To River. E é muito foda. Porque mesmo ele tendo mudado o nome, ele ainda ligou o nome da música a ela, cara, que é o To The Moon. E aí eles treinam, né? Entrou na nave e quando eles vão decolar, né? O Neil e a Rosalyn pegam dois capacetes extra e colocam pro médico e a companheira lá do Johnny assistirem também. E eles decolam e enquanto ele tá decolando, o Johnny tá morrendo, né? Ele tá morrendo o filme, o cê jogo no inteiro. Você vê no monitor cardíaco lá dele, e a tela começa a piscar. Não o Johnny do sonho, só porque é o Johnny do mundo real. E enquanto a nave tá decolando, o Johnny, por ele tá morrendo, ele tem aquele famoso relance da vida inteira em 10 segundos. E ele lembra de tudo da vida dele. E ele começa a entrar em pânico, olhando pra um lado e pro outro, assim, isso em 16 bits, né, cara? Você já tá tão dentro da situação que não, já não importa. Ele começa a olhar pra um lado e pro outro, assim, o que que tá acontecendo? Daí ele olha pro lado, vê a River e a River estende a mão pra ele. Foi, nessa parte, putz, essa parte me... Eu falei, caraca, tá ali do lado, mano, nossa. Ele apertou a mão dela e morreu, cara, é muito foda. É muito foda. E aí acaba, né, o arco do John, e sobe os créditos, e vem no final a cena que eu tava falando, né, que justificava o Neil ter saído correndo pro carro. Uhum. Quando ele vai correndo pro carro, ele pega alguma coisa no carro, você não sabe muito bem o que que é, e eles recebem uma ligação dizendo que eles têm um novo contrato, um novo cliente. A Eva sai, e o Neil fica andando um pouquinho mais devagar. E a tela fica vermelha, assim, do mesmo jeito quando o Johnny sentia dor. E é o Neil que tá sentindo dor. E aí ele tira uma parada do bolso, que é um remédio. Ele vira de costas, toma o remédio e vai embora. É, que aí dá janela pro segundo. E aí a janela pro segundo, né? Exatamente. Então, tipo, pro segundo tem um monte de coisa, porque... você já tem certeza que o Neil tá morrendo, né? Porque, eu não sei se vocês repararam também, mas na hora daquele combate easter egg lá, estilo Final Fantasy, tá todo mundo com a vida cheia, menos o Neil. É, ele tá zoado já. Uhum, ele já tá com dano antes do combate começar. E aí... Eu joguei com a Rosalina e não percebi isso, mano. Pois é, só com o Neil que você percebe. E é muito legal, cara. Esse jogo é muito foda. Tem gente que fala que ele é muito triste porque só quem teve um final feliz foi o Johnny. Mas na verdade não, porque a River até fala pro Johnny, né, que se ele cumprisse a promessa dele de cuidar da Anya, ela morreria feliz. Por que ela morreria feliz? Porque da forma que ele conseguiu, ele cumpriu a promessa dele. E ela entende isso antes de morrer. Exato. Então, assim, você tem essa forma de ver e tem a segunda forma de ver isso, que é se você acredita em céu, né? A River tá no céu vendo tudo que ele fez por ela. Então, assim, os dois têm um final feliz. Olha, só pra quem gostou do tema, do tema, assim, mais ou menos esse negócio de mexer com as memórias e tal, que pessoa que gosta, tem um filme que é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É. Yeah, com fucking Jim Carrey. Jim Carrey e Kate Winslet. Na verdade, é uma temática quase inversa, né? Do jogo, uhum. Mas é algo que lembra. É, vale a pena. Pô, lembra muito, cara. É agressivo. É foda pra caralho. Então, pessoal, o cast já tá extenso pra caralho aqui. Já se estendemos, falamos de To The Moon. Então, considerações finais, mano. O que você tem a falar pra de To The Moon, Sr. Valdir? Cara, é... Não tem muito o que dizer, né, cara? A gente já falou tudo, né? É. Joguem. Se você não jogou To The Moon ainda e escutou até agora, cara, me desculpe pelos spoilers, mas a gente avisou. É, e jogue, pelo amor de Deus. Se você já jogou, joga de novo, que você vai ver coisa que você não viu, vai ver as coisas que a gente falou. Vale muito a pena. É, e aí, se você quiser, né, pode comentar aí nos comentários se a gente esqueceu alguma coisa, mas assim, o nosso intuito não era fazer um detonado, como a gente estava conversando em off, é um cast pra gente colocar o que a gente sentiu mesmo do game, né? Conversar sobre o game. Se você tem alguma coisa a acrescentar, comente. É, se você também quer comentar sobre como vai ser a continuação, né? Porque tá óbvio que é a continuação, que vai ter uma continuação, né? Coloque aí nos comentários também e vamos conversar sobre isso aí. Vamos estender o cast. Isso aí, Maurição, pode falar. Limite, final, yeah. Vamos lá, então, putz, é que nem o Valdir falou, a gente já falou tudo. Se a gente esqueceu alguma coisa, deixe nos comentários. Mas, que, cara, se você não jogou, vai lá. Que nem o Valdir falou, jogue mais de uma vez, porque você vai começar a perceber outras coisas ao decorrer do jogo. E conte pra gente, pelo amor de Deus. É, compartilha com a gente isso daí, porque... Jogue, é uma experiência. Eu acho que é uma experiência que vai, por exemplo, pra mim, pelo menos, vai ser um jogo que eu sempre vou lembrar, cara, agora. Vai ser daqueles, cara, tem uma história que você fica impressionado, como que um joguinho tão curto pode te deixar tão próximo dos personagens. Você cria um vínculo ali, naquele curto espaço de tempo tão grande com os personagens, e começa a torcer pra eles, pelo bem, pra saber o que vai acontecer. E rende também muita risada, nossa, o Neo rouba a cena às vezes, mas... Sempre, né, cara? Cara, sempre, né? É um jogo que merece estar na sua lista. É, cara, é o que os brothers falaram, cara, tem poucos games que marcam a sua vida e poucos games que fazem algo especial pelo jogador mesmo, cara. E To The Moon, cara, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele mexeu com a minha mente mesmo, com a questão que eu de ver os jogos. Cara, é uma obra de arte, cara. Criado, não foi gasto milhões pra criar esse roteiro, cara. Não é a Squaresoft que tá fazendo, não é a Capcom. Não é um roteiro com 1000 diretores, com o Hideo Kojima. Era um cara que tinha um sonho de fazer um jogo e ele criou uma das histórias mais fodas do mundo dos games. O Na Próxima Eu Passo termina por aqui. Se você quiser, você pode se inscrever na nossa página no Facebook, www.facebook.com/napróximopasso. É, e se você tem algum game que você queira que a gente fale, pode colocar aí nos comentários que na próxima eu passo. E também tem o nosso e-mail, napróximopasso@gmail.com. Pode mandar seu e-mail falando o que você achou do cast, xingando a gente, mandando beijo, mandem fotos de no frontal. Dos homens também, cara? Isso tá muito estranho, hein? Short steps, deep breath, everything is all right. Chin up, I can't step into the spotlight. She said, I'm sad.